06, ciente após a rolagem da aeronave da Trip, ali mantém pistão zero. Afirmativo, vento 150 graus, 9 nós, trip 5317. 5317. Decolada 53, controle 119, decimal 8, bom voo. É, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador é o trip 5317. No 606, livre decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, no 1 nós. Tá iniciando a 10, gol no 606. O no 896, na escuta ainda do céu. Salvador, 35317, solicitaria possibilidade pro direto de Cogbo. Autorizado. Certo, autorizado. TP5317. Meia zero meia, decolado aos 55, controle em 119, decimal 8, bom voo. Controle 19, decimal 8, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1606, decolou, desceu da Booker, está na escuta. 606, contato radar, suba 390. 390, gol 1606. 994 no 3, autorizado, reporta táxi. Trip 5317, chame Recife, 12685. Afirmativo, 12685, com Recife agora, Trip 5317. Gol no 896, informação Charlie, confere, porém o senhor está ciente que a pista vai fechar agora os 0405 Zulu, confirma? É, o controle, o centro informou pra gente que ia fechar o 0415. Gente, a última informação aqui que a gente recebeu, a coordenação era apenas aguardar o pouso da aeronave. Estou só aguardando uma confirmação aqui junto ao CGNA. Só um instantinho, por gentileza, ok? Gol no 896. Sim, obrigado. Gol no 896, na escuta? Oi, na escuta, 896. Gol no 896, acabei de receber um telefonema aqui do CGNA. Parece que esse voo para João Pessoa daqui de Salvador agora, o 0415, foi cancelado, ok? Eles pediram para que entrasse em contato com a companhia para obter maiores informações. A gente está entrando em contato com a companhia, mas a princípio hoje... É pra levar lá pela companhia, porque a gente chega até embarcando passageiro, a gente vai chegar pra gente, obrigado. Linha decimal 85, boa noite. Gol 994, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1020. Taxi Indy Alpha, ponto de espera reporta pronto, 1020, 994. 1994, tá pronto? Voo 994 autorizada, linha de decolar, pistão no zero, vento 140 graus, voo 1 nós. Salvador, voo 896, a companhia realizou contato com o CGNA, pode confirmar como é que está a situação do nosso plano de voo? Voo 896, confirma? A empresa entrou em contato com o CGNA, pode confirmar para nós como é que está a situação do plano de voo? Acabei de receber uma ligação agora da FMC de Recife, juntamente ao CGNA, e realmente foi confirmado, ok? O cancelamento do plano agora, não haveria tempo hábil para o fechamento da pista. Inclusive, a pista está sendo fechada nesse momento. Tá bom, então, obrigado. Hey, yeah! Voo 994, decolar 206, controle em 1-19, decimal 8, bom voo. 098, boa noite. Boa noite. Torre, o Gol 896? Gol 896, prossiga. A senhorita teria informação, a pista já se encontra bloqueada por início das obras? Afirmativo, já neste momento, a partir do 0406. Ok, então, muito obrigado. Mas fisicamente ela já se encontra bloqueada, não permitindo a passagem da aeronave? Afirmativo. Junto à Infraero e em coordenação também com o CGNA. Afirmativo. Ok, obrigado. Yeah, yeah. Controle, boa noite, Bona 994. Contato radar, cruzando 5.000, 2350, Vigilante. do zero, no 9. Deu pra entender nada. Gol 994, chame Centro Recife em 12685. Sim, 2085. Abraço. Salvador, igual 8296. Acabou de chegar uma informação aqui da Infraero que liberou a pista. Divulgou no 896, a pista não será liberada, ok? De acordo com o Notam, a obra na pista, manutenção no caso, vai da 0405 até 0705 Zulu, ok? A gente está ciente, Notam, é que chegou a informação por parte da Infraero. Um instante, eu estou com a Infraero no telefone, só um instantinho, Gol no 896. Tá bom, obrigado. Ou no 896, na escuta? Na escuta, 896. Liberado então o plano para João Pessoa, pronto, cópia? Pronto. Autorizado então João Pessoa, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta upper whisky 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle opera em 1, 19.8 e aciona 5156 no transponder. Aprovado. João Pessoa, nível 370, de falta 1-0, com o vencedor da PUCA, Caju, Upper Whisky 58, e conforme o plano de voo, controle 1-9-8, transponder 5-1-5-6, pronto para pushback acionamento no portão 4. Sim, Idêntico cotejamento correto no portão 4 autorizado, pushback treinamento, reporta táxi, gol no 896. Autorizado para táxi, 896.